Momento Saúde. Informação é o melhor remédio. Apesar da clareza científica da necessidade de uma vacina contra o novo coronavírus, que é a única maneira para conseguirmos acabar com a pandemia, existe um movimento antivacina que ganha muita visibilidade por causa da divulgação de fake news. É o que explica o doutor em comunicação e pesquisador do projeto Coronavírus em Xeque, Ivo Henrique Dantas. Observando as agências de checagem, a gente consegue perceber como algumas dessas desinformações, algumas dessas informações falsas ou deturpadas, elas conseguem adquirir uma relevância extrema, né? E aí, quando eu estou dizendo isso, é porque a gente observa que as agências de checagem, elas normalmente elas param para analisar uma fake quando essa fake ela tem uma repercussão muito alta na rede, né? E a outra, que é algo que eu espero, inclusive, que continue ainda pela fase que a gente vive da pandemia, que são as fakes que as agências têm desmentido em relação à pesquisa de vacinas, né? Que é a ideia do movimento dos antivacinas, né? Ou dos antivaxers, que são aqueles que acreditam que vacinas, na verdade, são feitas para dominar as pessoas, que é para implantar chip do governo, que vacina, na verdade, é para matar pessoa que é pobre, que a ideia de vacina não deveria ser obrigatória, etc., né? Quando a gente sabe que, na verdade, a vacina, a gente não está só se protegendo, a gente está protegendo o outro também, né? A gente tem um risco aí, não estou falando nem especificamente apenas da Covid, tem o risco de as pessoas parando de tomar vacina para certas doenças, que essas doenças que são praticamente erradicadas voltem a assombrar a sociedade de uma forma geral. E especificamente sobre a vacina, uma polêmica que apareceu aí nos últimos dias, que foi em relação à publicação da SECOM, da Secretaria de Comunicação do Governo Federal, falando que as pessoas, na verdade, não seriam obrigadas a tomar vacina. E a gente começa aí já a ver, mais uma vez, toda essa polêmica voltando. E, com certeza, quando a gente observa as agências de checagem, essa relação fica muito, muito bem observável. Você ouviu o doutor em comunicação e pesquisador do projeto Coronavírus em Xeque, Ivo Henrique Dantas. Para mais informações, acesse radiopaulofreire.ufpe.br. E procure a aba Saúde é o Tema. William Araújo para o Momento Saúde. Momento Saúde, uma produção da Rádio Paulo Freire e da Universitária FM, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE.